Vincenzo, let's go, buddy. Morenita, desculpa lá, diz ao Lucenzo pra ser o teu par. Desculpa lá, Morenita, o Zé malhou antes da noite, vai bailar no futuro da loirinha. Ai, no futuro da loirinha. Ai, no futuro da loira que me mata lá no fundo do salão. Há tanto tempo que eu já não lhe ligo. Por isso, Morenita, hoje te peço perdão. E para dançares com outro meu amigo, o Emanuel. O Don Omar, o Pitbull e o Lucenzo, que também dá-lhe demais. Morenita, desculpa lá, diz ao Lucenzo pra ser o teu par. Desculpa lá, Morenita, o Zé malhou esta noite, vai bailar no futuro da loirinha. Ai, no futuro da loirinha. No futuro da loira que me mata lá no fundo do salão. Há tanto tempo que eu já não lhe ligo. Por isso, Morenita, hoje eu te peço perdão. Pra dançar com outro meu amigo, o Emanuel. O Don Omar, o Pitbull e o Lucenzo, que também dá-lhe demais. Morenita, desculpa lá, diz ao Lucenzo pra ser o teu par. Desculpa lá, Morenita, o Zé malhou esta noite, vai bailar no futuro da loirinha. Ai, no futuro da loirinha. Vai bailar no futuro da loirinha. Ai, no futuro da loirinha. Ai, no futuro da loirinha. Ai, no futuro da loirinha. No futuro da loirinha. Ai, no futuro da loirinha. No futuro da loirinha. Na pista.